YJ791, Rádio Cultura M, 1490, Xaxim, Santa Catarina, a rádio da comunidade. Aurora, a hora mais gostosa do dia, informa. Dentro de instantes, a Rádio Cultura de Xaxim passa a integrar a rede catarinense de comunicação cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo. Apoio institucional. Cooper Central Aurora. Mais de 100 mil famílias cuidando da sua. Tradicional informativo agropecuário, sempre com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. Presidente da Cooperalfa fala do aniversário da Fecoagro e dos novos investimentos na fábrica de fertilizantes. Cooperativa Central Aurora Alimentos confirma aquisição da unidade industrial da SAIC de Xaxim. Senar promove 189 treinamentos gratuitos em novembro no estado.